se liga na mensagem, o rap vai além. Não é choque, hip-hop, mídia, Glock. Conversa de monstro, nem chavão de Loki. Sem lenço na cara, sem beck na mão. Sem pagar simpatia, sem pagar de ladrão. Sou cristão. Referência e luz, testemunho vivo, imitação de Jesus. A Bíblia me ensina onde pisar, na noite e nas trevas, saber caminhar. Não quero ser mais nem menos que alguém, só tirar meus dias sem pisar em ninguém. Coroai a quem é de glória, glória, glória, quem merece glória. Meu Cristo vive e em breve virá uma coroa de glória pra nos resgatar. Cristo coroai, que sobre a cruz ganhou. Por nossa eterna redenção ao céu voltou. Ele é o rei dos reis, o príncipe da paz. Jesus morreu, venceu, e a salvação nos traz. A Cristo coroai, de todos o Senhor, a quem a multidão aclama com fervor. Eis o Cordeiro ali, e sob o trono está. Função, meu propósito, sua salvação. Arrependimento é a chave, João. Foco na cena, foco na missão. Mundão em guerra, quebrada milhão. As mina no funk, os loucos no cifrão. O pai chapado, as mães do lado. Menor na cena, tudo alucinado. A pedra consome o caráter, o nome. O trabalho, a família de um super-homem. A cocaína, bala, bala, estrada. O diabo dá risada enquanto tudo se acaba. Irmão, tá esperando o quê? O mundão se desintegra na tela da TV, na janela do barraco, na porta da rua. Céu ou inferno, tua escolha é sua. A Cristo coroai, por nós encarou. Santo Deus, o Pai, ao homem se revelou. E sua compaixão, sua mansidão. Quem vê a Cristo, vê o Pai, vê o seu coração. Jesus Emmanuel, o grande redentor. Em busca dos perdidos, vem o bom pastor. Envolvente sou no Miami Flow. Nossa alma rap cante 015. Vem com nós, truta, pode chegar. O tempo é muito curto pra poder brincar. Sem essa de moscar, vem bolar o plano. Se liga na videira, esquece o João Romano. Pode chegar, mas sem rebolar. Deixa os graves bater, aumenta os PA. É sangue de cruz, mixtape 2. O foco é sua alma, o resto vem depois. Aprendi com os crentes a ser paciente. Fazer a história com a Bíblia na mente. Vem com a gente, é envolvente o flow. Se Deus é na tua vida, truta, grita. Cela, NVS lado B. Nossa alma, Santo André ABC. Cristo coroa.